208, obrigado, tô tendo volta. Controle de Salvador, boa tarde, Papai Tango Victor, Mike 57. 606, autorizado, chama táxi. É, chama táxi, 906. Só confirmando, 906, esse troço da agora já tá livrando a retaguarda. Livrando, autorizado, chama táxi. Pode passar da aeronave retaguarda, Nenzinha, nós zero mesmo. Já tá livre, chama táxi. Ah, maravilha, ah, vai iniciar. Olhando, já 7723. Radar 6723, boa, contato radar na decolagem, Subol 330, saída Momo. 330, Momo. Bono 328, desça para 2000 pés, está autorizado, ele é SX2, reporte localizador. Portarei no localizador, descendo para 2000, voo Bono 328. Decolagem autorizada no 7431-12. Decolagem autorizada no 0-7-4. Salve, Salvador, boa tarde, passarei do 2262. Passaria 2262, história da conquista autorizado no 200 direto, decola da 10, curva direita, árvore elefa, controle 1208, aciona 5436. Passado no 200, decola na 10, árvore elefa, transporte 5436, passaria 2262. 2262, confirma o transponder e a curva. 5436, é isso? Afirmativo. Primeira curva direita, chama pushback acionamento. Curva direita, chama para posicionamento, passeio 2-2-0. É. Funciona pra gente aí o 170? Gente, 170, confirmando, para pro sul é 160-180, o que você prefere? 180 no caso então. 180, vou coordenar, só um minuto. Para o táxi, o 3216, 124 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando João Pessoa. 241208. 208 a volta. 06 para o táxi, está com 125 a bordo, 1:50 alterna Recife. Salvador, né? 6320, bom dia. Boa tarde, cruzão 190, informação 1000, solicita para o externo. A vim de alfa, ponto espera 286, tá 3206. Bono 806, autorizado táxi, parte 1 no wind alfa, ponto de espera da 10, torre 11862, altimetro 0019. Possível, wind alfa, ponto de espera 286 com a torre 906. Passaria 2262, autorizado nível 180. 180, 2262. 320. 1328 estabilizado? 1328 estabilizado, senhor. Completa aí, SX2 chamando torre 18, decimal 6. 118, 6, obrigado. Salvador, bom, 1328. 3, 10, o altímetro 1019. 3.909, pode voar ITAP ou externo? Prossiga direto ITAP, entrando na identificação, Ocean EMEA 320. Muito obrigado, ITAP identificou, desce 3.000. Nada de farol da barra, Vitor, mais atrás. É que frequência livre para coordenação, bom pouso. Frequência livre, grato, até a volta. Zero, decola meu 1-0, rua direita da El Laser Free, 208 ao controle, 5440 ao transponder 3193. Confirmação transponder, 5440? Ativo. Correto, chama para o pushback acionamento. Voo na 328, passou externo, baixado, travado. Voo na 328. Na 328, livre pouso na 0, vento 1,40 graus, 1,29. É o livre pouso, voo na 328. Você autoriza cruzar a ITAP abaixo de 5.000, com a chanema 320? Autorizado. Obrigado. Salvador, boa tarde, 3206.0 pronto. 3206 após o gol que pousa ali e mantém pista 10. Após o gol ali mantém a 10, 3206. SE23 passa nível 180, chama agora centro Recife, frequência 12685, alterna 2545, boa viagem. 12685, 2545, obrigado. Pro 065, Oceaner 6320, CVA. Dado. Certo. 754, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 12685, até 12545, boa viagem. Decimal 8, corrigindo, 219. 219, obrigado. Acaju, controle 208, adiciona 5446. Autorizado, conforme plano de voo, Marcel, nível 350, primeira aerovia, Peresolu 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, Nabucco, Aracaju, controle 1208, aciona 54. 346, é o voo 1924. 1924, correto, só confirmando, aerovia Peruíque 58, chama puxa essa nave. Aerovia Peruíque 58, voo 1924. Gol na 328, Alfa, Juliette, versão 03. Alfa, Juliette, pro 03, gol na 328. Sandra 3216, decolou 31 no controle, 1208. 208, uma boa tarde, Sandra 3216. Sandra Salvador, muito boa tarde, Trigo 5595, dentro da informação interna. Trigo 5595, a sua identificação, autorizado chegada a maio, desça para o nível 050, ajustou o altímetro no 019, vigilância e radar. 050, ideal agora? Ideal, desça para o nível 050. Ideal, descendo para o 050, 355595. Para prosseguir na descida, Oceaner 6320. Desça para 2000 pés, informe no localizador, ajuste no 019. 2019, vai informando no localizador, 6320. Controle Salvador, boa tarde, eu estou 3216 na MOMO. 3216, contato radar, suba e mantenha nível 330, restrito ao 330. Pode manter restrito ao 330, seu 3216. Gol no 806, vento 140 graus, 129, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, no 806. Na escuta, prossiga. Autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 10. Decola da 10 com curva à esquerda, no perfil da saída Puca, transição Zipar. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5451 no transponder. 370 autorizado para Natal, decola pistão no 0, curva à esquerda, no perfil Puca Zipar, via Whisky, Sáter Zulu no 0, 208 com controle, 5451 no transponder, gol 600. Correto, portão 9, chama para um pushback, saneamento, gol no 600. Repórter. No 806, decolou 34, controle 1208. 208, obrigado. Salvador, no 806, decolou na pista. 806, contato radar, suba para o nível 230, perfil Puca. 230, Puca, o voo no 806. Mantei, chamou para o push? Afirma. No 11, autorizado, reporta táxi. Passará para o táxi, 3196. Libra 190 para o 050, trip 595. Gente. Sareda 2262 confirmando PAT 3. Exato, pato 3, não pode puxa. Tá livre, reporta táxi, passageiro 2262. Chama pra táxi, 2262. Utilizado o 6320. Sim? 6320, tá. Pede aproximação, chame torre 186, bom pouso. Obrigado, mãe. Correio Xarém 6320. Avistado, livre pouso 10, vento 150 graus, 19 6320, confirmando o trem? 6320, autorizado o pouso. O trem? O trem, trem tá aqui, baixar e travado. Confiado. Salvador, é o trip 5595. Consiga? Pessoal, desviozinho para a esquerda, básico, para evitar formações. Autorizado. Depois pode voar direto, tá? Autorizado. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Upper Blue, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5447 no transponder. Ok, está autorizado nível 340 para Guarulhos, decola da 10 curva direita, a saída da EL, Leda, após Brive. Brite, Upper Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, DCT Brite, DCT Posto. Aciona 5447 e controle 208, da 3805. Correto, portão 1, chamar para o subexionamento, TAM 3805. Salvador, TAM 3193, contar o táxi com 118 a bordo, 345 de autonomia alterando Campinas. TAM 3193, taxi via Pátio, Indy Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. 1019, Indy Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 3863193. Salve, Salvador, passageiro 2262, pronto para o táxi, está com 42 a bordo, alterna Salvador, 4h30 autonomia. Passaredo 2262 vai seguir o Airbus da TAM, iniciando o táxi a partir do portão 11, segue o mesmo como número 2 até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste 1019. Cliente, seguindo o Airbus da TAM, tá na saída 11, e vai para a partir do Airbus 2860, ajuste 1019. Obrigado. Salva Xenar 6320, livrou. Xenar 6320, táxi via Alfa e reportante da Taxi Juliette aguardando para ingresso. Alfa, reportante da Juliette. Paulo Salvador, voo 1394, tá aqui, informação Serra. Autorização Galeão, 400. Gono 394, tem um pré-aprovado 260, copia, aguarda a coordenação, 400. Copia. Só um instantinho para a cópia, prepare a saída da Eule da Bridge aguardando. O passaria do 2262 na escuta? Sim, na escuta, 2262. Modifique o perfil da saída, por gentileza, Arbor e após direto, Vitória da Conquista, ok? Ok, Arbor, direto, Conquista. Alfa, antes da Juliette, 6320. Afirmativo, após a passagem do passaredo, ingressa Juliette, remota 13, pátio principal. Ok, então é após o TAN, é isso? Negativo, após o passaredo. O passaredo vai seguir o Airbus da TAN, ok? Positivo, após o passaredo, remota 13, 6320. Prossiga. Tem algumas formações bem aqui na proa de Amã. Ah, posso ativar na proa da posição toque para evitá-las? Tá autorizado. Obrigado. Controle, boa tarde, Xenemia 2160, cliente da Sierra. 6210, sua identificação, autorizado chegada a Mares, desça para o nível 050, estou ao altímetro no 099, vigilância. Aqui em Mares 050, vigilância, a possibilidade de voar só na prova de Itape? Autorizado. Doutor Salvador, boa tarde, 35626, Santa Serra, passar, passar com onde voa, bom? 5626, sua identificação. Seu nome é Dente, tá passando com onde? Estacionamento, Gol no 394. Portará. 626 da Trip, contato radar 68 milhas Nordeste Salvador, mantém o nível 140, voe na proa de Bons para a chegada. Informe o ideal descida, ajustou o altímetro 9099. Vigilância radar, boa tarde. 2019, chama para descida, voe na proa de Bons 5626, boa tarde. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5467 no transpondo. Autorizado 200 para conquista, decolada 10 com primeira curva direita, saída Arbor, depois DCT, vitória da conquista, controle 1208 e o transpondo é 5467. É o trip 5489. Correto, no pátio 3, chama pronto para o espexionamento trip 5489. Chamará pronto 5489. Papa Romeu, Índia November Alto, boa tarde, formação em curso da Sierra, confirma o local de sobrevoo. Trip 5595, passou a etapa, desce para 2000 pés. Desce para 2000 pés, estou o time 2019, informe no localizador 35595. Vamos lá. Corredor Axé, controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal meia dúzia e aciona o padrão 0171. Do 2262, autorizado a linha e mantém 190. A linha mantém 190, só tem 2262. 3356, pastoreia confirmada com 10 0. Imagem com a torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste 1019, um bom voo, Índia November Alpha. Então 3805-01, autorizado, reporta táxi. Controle Salvador, boa tarde, Alta 3193, passa 1510 no perfil da Tael. 193, contato radar, fui para nível 380, perfil da El. 380 no perfil da El, 3193. Passarei 2262, vento 14, 0 graus, 13 nós. Livre decolagem, pista 10. Autorizado, decolagem, passarei 2262. Luiz, informação Serra, confere, confirma o local de sobrevoo? Interceptando o localizador. Trip 5595, complete a aproximação, chame torre 386, bom pouso. Obrigado, Gustavo. Oxalé 6315, desça para 2000 pés, informe no curso localizador, ajuste o altímetro 109. 2000 pés, no lote reportará 10109 no ajuste, 6315. Confirmando no 1000 pés, acionando 0116 no transponder, o Bravo que Luiz. Vai Caçareia 2262, decolou 45, controle 1208. Controle 1208. Acionar. Polo Gol 924 para possível acionamento na posição 10. O voo no 600 no 9 autorizado, reporta táxi. Reportará. O Gol no 924, número 2 no setor, Boeing da companhia no 9 vai iniciar, ok? Sente, Gol 924. O Bravo Kiluís, que correto cotejamento no pátio 4 com 2 a bordo. Chama agora a torre para acionamento, táxi de decolagem, o ajuste no 099, um bom voo. Cinco, livre pouso 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Pouso, trip 5-5-9-5, tem baixa cada. O Kiloiski no pátio 4, está autorizado o acionamento, chame para o táxi. O 35626 está no ponto de descida. Obrigado. 4 mil pés, altímetro no 09. No 09 até 4 mil, 5626 da trip. Localizador, chame a 63. 6315, complete a aproximação, chame 2186, bom pouso. 2186, bom trabalho. Chame a 6210, desça para 2 mil pés, altímetro no 09, informe o localizador. Para 2009, encontrar no localizador, 6210. Salvador, azul, patrulha no meia. Sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, estoutímetro no 019, vigilante. Para o 050, azul 419. Táxi, voo 600, 127 a bordo, autonomia 2 horas e 40, Alberto Maceió. Voo no 600, táxi TV Apache, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre em 1, 1-8, decimal meia dúzia, com ajuste 1019, bom voo. Gente, táxi autorizado, Apache, Indy Alpha, até o ponto de espera 0, controlado 2-6, ajuste 0-9, obrigado, bom trabalho, até a volta. Gol no 924, coordenando com a equipe de solo após a passagem do banho da companhia retaguarda, autorizado. Direcionamento, reporta táxi. Livre, gol 924. Grosso, no salão 219. 219 é uma boa, trip 5595. O Sinair 6315, boa tarde, é o estado, livre pouso 10, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso 10, vento 10. Salvador, eu vou no 333, informação Serra, autorização com banho.